O Ministério Público de Minas Gerais lançou nesta segunda-feira, 25 de outubro, uma edição especial da revista MP Jurídico, que é publicada pelo CEAF, Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público. A cerimônia, feita de maneira presencial e virtual, foi realizada no Memorial do MPMG, que fica na Procuradoria-Geral de Justiça, em Belo Horizonte. A edição especial da revista MP Jurídico foi idealizada pelo coordenador do CALCRIM, Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminais, promotor de justiça Marcos Paulo de Souza Miranda. Ele fala sobre a elaboração da revista e os diversos temas que compõem a publicação, que contou com a colaboração de membros, servidores e estagiários do MP. O CALCRIM, o Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais, percebeu que a presença de obras doutrinárias com o olhar do Ministério Público, escrita com a visão daqueles que trabalham na defesa da sociedade, essas obras estavam praticamente desaparecidas, eram muito escassas no âmbito da produção, ao menos aqui em Minas Gerais. E, em razão disso, o objetivo dessa revista foi congregar grandes nomes. Nós temos aqui vários professores, pessoas com uma vida acadêmica reconhecida. Nós fizemos um chamamento, então, para artigos específicos sobre a atuação prática do Ministério Público, né? E são 26 artigos, 715 páginas, envolvendo temas de muita relevância, como, por exemplo, o acordo de não persecução penal, nulidades processuais, combate a crimes tributários, combate a crimes cibernéticos, tribunal do júri, a incidência dos princípios da boa-fé no âmbito do processo penal, ou seja, temas muito importantes no nosso dia a dia, e o objetivo foi trazer o contraponto com as ideias que são defendidas pelo Ministério Público. Hoje a revista já está disponível no site do Ministério Público para acesso online, e a gente espera que ela ganhe aí todo o país e que esse pensamento do Ministério Público possa contribuir para a aplicação de um direito penal mais justo na sua essência. Ainda sobre a publicação, o coordenador do CALCRIM destaca o texto dedicado ao mineiro Nelson Gria Hoffenbauer. Marcos Paulo convida também para a exposição sobre o ex-promotor de justiça Nelson Gria, que foi aberta no memorial do MPMG. O Nelson Gria, o professor Nelson Gria Hoffenbauer, nasceu em Minas Gerais, então ele é nosso conterrâneo, nasceu em 1891, no distrito de Angostura, em Além Paraíba, e ele é considerado como o príncipe do direito penal brasileiro. O nosso Código Penal atual, por exemplo, foi todo trabalhado e concebido pelo professor Nelson Gria. E Nelson Gria foi membro do Ministério Público de 1910 a 1918. Essa revista, inclusive, é aberta com um artigo sobre a vida dele, com muitas fotos interessantes, fotos dele, inclusive, exercendo a sua missão como promotor de justiça no interior do Fórum, na Zona da Mata. E realmente é um dever de resgate, uma forma de nós homenagearmos esse grande promotor de justiça que foi o maior doutrinador de direito penal de todos os tempos, né? Nós convidamos, entre 25 de outubro e 12 de novembro, a exposição do Nelson Gria vai ficar aqui aberta, a visitação, e com documentos inéditos. Nós temos aqui denúncias assinadas por Nelson Gria, nomeação dele, fotografias, livros com dedicatória do Nelson Gria, que então realmente, principalmente para os alunos do direito, quem quer entender um pouquinho de direito penal, enfim, é realmente algo muito interessante e que traz o Nelson Gria numa visão mais humana. Era uma pessoa simples, era uma pessoa afável, de fácil acesso, enfim, então é algo que vale a pena realmente conhecer. O download da edição especial da revista MP Jurídico, entre outras publicações, pode ser feito no portal do Ministério Público de Minas Gerais, na página do CEAF. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse www.mpmg.mp.br. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.